Anaí, WhatsApp. Beleza, Bravo Delta no solo, aos 46, direito 1219. 19, 502, pouso autorizado, pistão 0, vento 130 graus com 1 no NASP. Autorizado, pouso, pistão 0, 02. Taxi 6213. Via Tati Principal Índia, ponto de cara da pista no 0, torre 1 no 8, decima na pista 5, ajuste no 0 no 9. Taxi Índia, ponto de cara de 29, SNMS 2, 1, 3. Solo, qual passando o bilhete Bravo Delta? Bilhete Bravo Delta, continua a parte? Parte 3. Parte 3, via Alfa e Kilo autorizado. Atenção ao balizador. Bilhete Bravo Delta. 3325. 251-3325 a 207. 3144, complete a minha torre em 118, decimal 95. 18095, obrigado. Sargento Salvador, bom dia, boa tarde, são 3147. 3144, boa tarde, tráfego avistado, ajuste no 09, continue a aproximação, aguarde transição de pouso, eu tenho um Embraer da Azul iniciando a rolagem aproximadamente mais 20 segundos. Sim, está 3144. Chame solo, 121 decimal 9. Lima, Kilo, Zulu, Tomás. Lima, Kilo, Zulu, clear to land runway 17. Wind is 130 degrees, 10 knots, creation 017. Ah, approve to land at runway 17. Zero de Salvador. Sim, esquerda são 200, esquerda 300, limitado pela 290 de Salvador, essa 3804. Confirmando, então 3804, esquerda 360. 360, 304. Salvador, controle, me Victor, Charlie Yankee Lima, good evening, good afternoon. Lima, Victor, Charlie Yankee Lima, squawk again. Central flight level 080, reduce speed to 250 knots. Reduce speed to 250 knots and descending level 080? 050. 050, reduce speed to 50 knots. Papá, papá, Alfa Tango Tango, agora complete chame torre em 118, decimal 95. Não, Gustavo. Série 2230, autorizado de 72.510, informe estabilizar. 2.500, formarei. On the ground at 48, please confirm the apron you're heading to, sir. Agora estou em front of the apron number 3, roger, clear to enter Lima. On Lima, contact ground control frequency 11, the small liner. Apro section, so via Lima, contact the ground 149. Azul 4463, decolado aos 49, chama agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Controle 08, obrigado, 4463. Bom dia, Chinema 254, mantenha o ponto de espera, pista no zero. Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, confirma intenções de pouso, senhor, pistão no zero ou 17? Pistão no zero. 1-0, continua a aproximação, tráfego avistado, ajuste no 09, aguarde a pista livre, papá, papá, alfa, tango, tango. Tango, tango. Yeah. 265, confirma. Afirmativo. Fuga esquerda 265, permanece o mesmo limite e descida até o 4.000 pés. 265, com a antena 1300, pela radial. E passou 2-0 e o TAN 3804, informo que o motivo da vetoração, temos uma aeronave realizando cheque de procedimento na pista 1-0. Passou 2-0. 3-0-4-7. No meio, chama para pushback, acionamento. Não, obrigado. Olhete 02, chama a torre, 1-1-8, decimal 9-5. Pastor 2-0, autorizado curva esquerda, informe enquanto estabilizado novamente na radial 2, correção na proa 260. Agora a esquerda não passará, estabilizado na 2-0-2. Lamento. 2-0-2, chama a torre 1-1-8, decimal 9-5. Torre 2-9-5. 3144, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte 3144. Tá 3283, manter a posição aguardando para acionamento. Manterá. 3-0, ready. Limite radial 290. Affirmative, and reduce speed to 200 knots. 200 knots. Ação 366 estabilizado, 2230. 2230, complexo, chame a torre 118, decimal 95. 18-57. 18-95. 18-95. Até 3804, autorizado em nível 050. Tomador, Sérgio Jack Lima, which speed do we have to maintain? 220 or 200? Do you have condition to reduce to 200? 200. São 3804, autorizado em especial nível 050. Ao 050, 3804. Salvador, bom dia, boa tarde, azul 4089, cliente da Romeu, para autorização de tráfego Vitória. Azul 4089, informação Romeu, mantém a escuta aguardando para corte. Na escuta. 220 autorizado à direita, na proa de Pelô, em Pelô inicia espera, mantendo 4000 pés. Na proa de Pelô, mantendo espera em Pelô, pastor. Pista 02, agilizando o cruzamento autorizado, chamo livrando a pista. Maravilha, 02230, reduza na aproximação a guarda de pista livre. Eu tenho um Airbus da Avianca alinhando agora pista no zero para a decolagem. Reduzindo, 2230, por favor. Salvador, voo 2067, ponto de espera, vamos zero. Voo 2067, boa tarde, mantém o ponto de espera. Voo 2067. Puxa número 254, autorizado a decolagem, pistão 0, vento no 40 grau 1 no 02, após a decolagem mantém tudo até 3.000 pés, senhor. Após a decolagem mantém tudo até 3.000, chame chame agora o solo 121 decimal 9. Alfa 43, autorizado, Alfa perguntando. Azul 4089, para as 4. Afirmo, prossiga. Azul 4089, autorizado para aeroporto de Vitória, via Azul 44, nível 340. Decola da pista 10, curva direita, saída da EL, leda B10. Transponda 5445, controle 120, decimal 8. Poderia confirmar o transporte? 5445. Autorizado Vitória, via Azul 44, nível 340, decola da pista no zero, curva direita, saída da EL, BB10, transponda 5445 e o controle 120, decimal 8, Azul 4089. Azul 4089, quantas remas corretas, chama para a pista pegar para mim, né? Chamará 4089. 1867, pronto 4. Pronto 4, 1867. Voo 967 autorizado para o aeroporto de Brasília via Anta Zulu 7, nível 360. Decola da pista no zero, curva direita, saída árvore Lefa. Transponda 5451, controle 120, decimal 8. Brasília 360, conforme plano. Anta Zulu 7, decola 10, curva direita, árvore Lefa. 5451208, com o 1867, posição 06. Voo 967, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama na 867. A posição Pelô se encontra na proa 110 à direita. A posição é Papa Eco Lima Oscar. Ok, Papa Eco Lima Oscar, tem condição de voar na posição e confirme a embalagem da espera, padrão e daquele lado da curva. Salvador, 3804. 3804, inbound 220, condição 216 e a curva é feita pela direita. Ok, 216 com curva pela direita, o TRAN 3804. Tempo previsto, espera. TRAN 3804, informo que em Pelô já se encontra uma aeronave mantendo, espera, mantendo 3.000 pés, um Embraer 1190. Sim, senhora. É, confirma o tempo, mas tempo previsto, espera. Salo, Salvador, boa tarde, parceria do 2230, livrou? Passaria do 2230, autorizado táxi via Alfa Juliette, a posição 1-2 do Patiô. Alfa Juliette, posição 1-2, Patiô. Astor 20 mantém a 3.000 pés, informo que há um tráfego mantendo 4.000 pés na proa de pelo também para iniciar a espera, nessa posição. Beleza, vai manter 3.000 e espera em pelo, pode ser 20. Salão, Sr. Jack Lima, 25 para level 050. Roger, mantém 050. Mantém heading 030. Mantém heading 030 e mantém flight level 050. Beleza, 050, heading 030. Decolar 58, chame agora o controle Salvador em 1-20-8, tenha um bom voo. 208, bom, 207, grato. We have a condition to make hold over command position Alpha Mike Alpha November. Alpha Mike Alpha November. Affirmative. Okay, we have to... We can do it. Roger. Controle Salvador. Boa tarde, Gol 2067. Boa tarde, Gol 2067. Contato radar, voe direto da Elba, presente. Direto da Elba, Gol 2067. Intelligent Lima, fly to Aman position. Affirmative, Aman position and make hold over Aman. Guided Aman position, a hold pattern on Aman position. Intelligent Lima. Lima que nos usou autorizado contornar o Pátio 1, Lima Mike, Quebec. Na Quebec, mantém a posição, chama a torre 1-8, pessoal 95. Na Quebec, 2-8. Azul 2771, contato radar, minha 0 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha a descida até o nível 170, voe proa da posição Mário para completar a chegada Mário. Informa o tráfego, posição de 11 horas 14 milhas, rumo oposto, um Embraer 190, mantendo 160. Gente, o Azul 2771, possibilidade de voar da presente proa de Duna? Negativo, Azul 2771, não voe mais. Abra de mar, então. Canadá 254, suba restrito, nível de voo 340. Restrito 340, Canadá 254. É 254, chame Recife na frequência 1251, alterno 3325. 1251, alterno 12325, Canadá 254. Papa Uniforme, Índia Delta November. Papa Uniforme, Índia Delta November, prossiga. Delta November, do lado de São Marcelo de Jó, proa de São Vestes Marítimo, se escuta. Afim, meu transponder acionado, tipo de equipamento, Índia Delta November. O LAC, acionado 2000. Confirme a procedência de China? Conforme plano, acentuado, destino Maraú, Serra November, Mike Romeu. Informação em curso, Romeu, chame o solo 121 decimal 9, senhor. Obrigada, Sione 0224, Índia Delta November, mantendo no meu pé, informa Paris. Acionado 0224, informará Paris, November. Azul 4463, e a nível de voo 960, serviço radar encerrado, 57 milhas do Rio de Salvador, frequência de Ilhéus 1201. Controle Ilhéus 201, obrigado. Controle ao pastor 20. Prossiga, pastor 20. Tem estimado de tempo de espera do pastor 20? Controle 1208. Está autorizado prosseguir. Abandone a espera na posição pelo, curve à esquerda na proa 180, informe quando estabilizado no QD mais 101 de esquerda. Esquerda 180, vai informar estabilizado no QD de esquerda, o pastor 20. Seria coordenar a proa de Motiva para o voo 2067? Aguarde. Autoriza a descida para 2010, pastor 20. Afirmativo, agora 2000 pés. 2 para frente, pastor 20. Controle aí, pelo Sérgio Lima. Correto. Terrado é approach time. Até agora. Yankee Lima. Now turn left, head 090. Leave hold over among position. Left head 090, leaving about position and maintain 050. Affirmative, maintain 050. Qual é Yankee Lima? Aguarde, papapá, Mike Romeo Alpha. Turn 3804. Confirme a proa que está mantendo a presente. Vai bloquear pelo, estava em ajuste de órbita, pelo vai iniciar a espera sobre órbita. Gente, vai abandonar a espera na posição pelo, TAN 3804 e curvar à direita na proa 025, aguardando o último vetor. Ok, então vai já estar sobre pelo, abandona com curvas à direita na proa 025, o TAN 3804, algum limite na proa? O limite são 3804 e radial 320. Radial 320 como limite, o 3204, mandando a espera. Para descer do azul 2771. Azul 2771, autorizado descer até o nível 060. 060, autorizado, 2771. São 3804, autorizado de até 2.500 pés, sem condições de redução para 2.1809. São 3804, descido autorizado até 2.500, direita na proa de Serra Vita 366. 366, 2.500, então 3804. Boa 20, e me informe quando estabilizado o QD Mike 101. Passa lá estabilizado no QD 101. Pastor, 20 está estabilizado no QD Mike 101. Aguarda transferência. Aguarda transferência, pastor. Dali, Yankee Lima, descend to 4000 feet, coordinate 1020. 4000 feet, unit 1020. 2067, chame Recife, 251, ao termo 3325. 251, 3325, 2067. Pastor 20, agora chame Torre 118, decimal 95. Torre 118, pastor 20. Pastor Salvador, muito boa tarde, é o pastor 20. Confirme, chamou o pastor 20, é isso? Afirmo, pastor 20. Pastor 20, tráfego avistado, ajuste agora, correção, tráfego ainda não avistado, ajuste no 019, continua a aproximação, chame avistando, está embaixo travado, pastor 20. Está avistando aqui, está embaixo travado, a 2019, pastor. Avisado o procedimento. Afirmativo. Autorizar procedimento RNAV, informe quando estabilizar, tanto 804, como que vai seguir tráfego 12 horas 8 milhas, é o Embraer 190 com 940 de ground speed. Ok, ciente, então. Está autorizado o procedimento para o 3304. 10 retaguarda do Airbus da TAM. Quando no ponto de espera, torre 1995, altímetro 1019. 2019 segue o Airbus e a torre 1095, voo 1867, boa tarde. Charlie Yankee Lima, now clear direct Sierra Victor 366. Charlie Tour. Rock Sierra Victor 366. Sierra Victor 366. Para o taxi do TAM 3283 com 136 a bordo, 330 com fim. A 3283 autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera torre 18.95, altímetro 1019. Sente Índia no ponto de espera 18.95, 1019. TAM 3283. TAM 3216 autorizado para o estacionamento de amparo táxi. Tem que chamar para o táxi 3216. Pai de Romeo Alfa, prossiga. Pai de Romeo Alfa, confirma o tipo de equipamento? A passeia 50, mantendo o meu 10, confirma. Gente, mantenha esse visual, acione o código 0222, informe a 20 milhas de Salvador. Estabilizado. 3804, complexo Sam Torre, 1895. Boa. Controle, mapa de fome, direção ao vento, na posição da Vespa. Charlie Yankee Lima. Correto. Conforme a heading. Heading 120. Tau, right 165. 165. Blue 2771, sob vetoração, esquerda 010, limite radial 290 de Salvador, condição autorizada até 3 mil pés. Então vamos lá, na esquerda 010, descendo para 3 mil pés, o azul 2771. Charlie Yankee Lima, now right 165. 165. Roger. Fazer Salvador, Papo de Fome, Guilherme do Alves. Charlie Yankee Lima, report established on 101 first 2. Charlie Yankee Lima. Controle Salvador. Prossiga. Dia data novembro já ultrapassou na hora de 40. Gente, não há tráfego a reportar no setor Índia Delta November em frequência livre. Frequência livre, November. Azul 2771, curva à direita, agora na prova do Sierra Vito 366, com descida autorizada até 2500 pés. Sierra Vito 366, descendo para 2000 pés, azul 2771. 2500 pés. 2500, 2771. 6213, chame Recife 251, alterno 3325. 251, alterno 3325, chame 6213, bom trabalho. Do passagem do tráfego, pouso autorizado ali, mantém a pista no 0, TAM 3283. Faz o tráfego ali, mantenha no 0, TAM 3283. Ação, chegada abaixo, 4 mil pés na descida, ajuste 1019. 019, fica 4.500 na chegada abaixo, 1014. Ponto de espera da pista 10 via Pati Uni Índia. Próximo ponto de espera 2.18.95, altímetro 10, 1 Lloyd. 1.09 via Pati Índia. Monitora 18.95, na 32, Paulo, Pati 20. Pati 20, na Delta. Para a parte de autoridade, sem estaxiva Alfa, é a parte de estaxiva de 10. Alfa, Pati 20, Pati 20. Hoje, o Pastor 20, correção, faça 180, reporte novamente na Taxway Delta. 180 na Taxway Alpha, reporte na Delta para o ingresso pra, na pista para prosseguir para o Pastor de Autoridade. Sim, 180, passar na Delta para ingresso. 9-32-04. O 2771, informo que vai seguir tráfego 12 horas, 8 milhas já na final, Charlie 56, com 140 de grau de sítio. Paciente, o 2771 está iniciando a redução. Continuation 109, continue approach, stand by for runway vacated, sir. Stand by. 3283, autorizado, decolar, pista 0, vento de 150 graus com 08 nós. Iniciando, 3223. Torre, boa tarde, gol no 867, ponto de espera, 1-0, pronto. Boa tarde, gol no 867, mantém o ponto de espera, pista 1-0. Será. Tá, 3804, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte da Alfa, Juliette, 3804, tá. Taxi da 2-0, chame a torre, 1-9-6-9-5. Boa, 3-0-4. Condições de informar quantas milhas fica a localidade e a proa ideal? A proa ideal é 230 e está a 77 milhas. Gente, caso ingresse na terminal Ilhéus, a frequência é 120, décima 1. 120, décima 1, Ilhéus. Guia Dana, vamos entrar. Go to Charlie Yankee Lima, Euclid, land runway 10, wind is 140 degrees, 08 now. Clear to land, Charlie Yankee Lima. Parte 3, informação em curso Sierra. Mantém o pessoal aguardando para fora. 1-4, acione 5-4-3-4 e chame o controle de Salvador em 1-2-0-8, senhor bom voo. 5-4-3-4-1-2-0-8. Controle Salvador, tá 3283. Tá 3283, prossiga. Decolado, cruzando 1500 na saída Arbo Elefa. 3804. Tá 3804, mantém a posição antes da taxa Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, 3804. Poderia voar Elefa direto, Charlita? Autorizada, Léo. Obrigado. Avio 2771, agora chame a torre em 118, decimal 95. 118, 95, chama na 2771, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 2771, final, Renato. Boa tarde, Azul 2771, tráfego do estado, ajuste no 019, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarde a transição de pouso, Azul 2771. Aguardando a autorização 2771. Puxando em 1-4-1, reduz a velocidade para 220 nós. Sobre a redução, nós temos uma aeronave efetuando cheques de procedimento na pista 1-0. Ok, Victor Charlie Yankee Lima on the ground at 15, vacate the runway on taxiway Echo. The next to your right and call ground frequency 121 the small liner. 121 the small liner, 2 Salvador, aparte 2-0. Passou 2-0, aguarde aproximadamente mais 1 minuto e meio para o seu, traslado. Aguarde 1 minuto e meio para o traslado, aparte 2-0. Victor Charlie, Victor Lima, Provotec Flyer, Alpha Kilo and April 3, come to Joy April 1, Lima, Victor Charlie and Lima. Alpha April 3. Come again before Joy April 1, Lima, Victor Charlie and Lima. Alpha April 1, Charlie and Lima. Alpha Kilo April 3, come again before April 1, Lima, Victor Charlie and Lima. Alpha, Kilo, I call you before April 1, Tariyaki Lima. Alpha Tango Juliette Bravo Delta, informa a aeronave da Força Aérea fazendo voo de inspeção na pista. Devido a essa aeronave estar atrasando um pouquinho o sequenciamento, as aeronaves estão aguardando no ponto de espera, sem condições de decolar da pista 1-7. Confirmando, tem condições, Juliette Bravo Delta? Juliette Bravo Delta, ingressa parte 1, taxiway Lima, chama novamente na Lima, Juliette Bravo Delta. Toma na nave. Juliette Bravo Delta, permanece a autorização sair da Momo após conforme a rota do plano da curva esquerda da 1-7. Mike Romeo Alpha, ainda não recebo seu transponder, faço check no equipamento, chame torre 198 decimal 95. Chamará 1895, Mike Romeo Alpha. Controle em algum 255, cruza 280 na pista. Controle, prossiga. Gol 255. Próximo à sua direita, chame solo em 121 decimal 9, azul 771. 219 na Eco, azul 2771. Pastor 2-0, autorizado ingresso na pista, chame livrando no pátio de autoridades do Pastor 2-0. Qual parada de no pátio de autoridades do Pastor 2-0? Oi, boa tarde, passaram em Calme Alpha. O GPS está disponível? GPS, sim. Até onde fazer quanto o GPS possível para a Guarana também? Enfim. Fala da 1-0. Francisco. Quilo Pátio 3, posição 4, Lima. Alfa Taxway, Quilo Pátio 3, 4 Lima, 2771. Lima, Victor Charlie, Yang Lima. Taxway ahead by April 1, and come again on Taxway Lima. Taxway ahead and turn left from April 1, and come again on Taxway Lima. Juliette Bravo Delta, prossiga Lima, Mike Quebec, na Quebec mantém a posição, chama a torre, 1-8, decimal 9-5. Lima, Mike, na Quebec, em qual? Aguardar na vertical de Lauro, no norte da torre. 1, sob vetoração, curve à esquerda, correção direita, proa 265, limite dessa proa, radial 310 de Salvador. São 3283, chame Recife, frequência 1288, alterna 1260. 22260, chamará. É 6141, da condição em que usa para 2009. Plano autorizado para a vitória da conquista via rota do plano nível 100. Decola da 10, curva direita, saída A, Barelefa. Transponda 5471, controle 120, decimal 8. para chapar acionamento. Está acionado? Girante Bravo Delta, livre ingresso, pista 17. Chama em ali, pronto para a regulagem, pista 17. Torre Salvador, boa tarde, 4089 da Azul. Está no ponto de espera pronto. Boa tarde, 4089, mantém o ponto de espera. Mantém. Papapá, Mike Romeu Alfa, autorizado o aproximação na pista 17, evite sobrevoo da pista 10. Chame curta final do faixa 3, evitando sobrevoo da pista 10, Mike Romeu Alfa. Então, acho que você está confundindo, faixa 3 não é pela 17, senhor. É exatamente o que você quer que eu faça. O senhor aproxima via pista 17, evitando o sobrevoo da pista 10. Eu tenho 3 aeronaves no ponto de espera e alguns tráfegos na pista 10. Evite o sobrevoo da pista 10. Aproxime-se via pista 17, aguardando instruções para o parte 3. Vai aproximar para 17, o Mike Romeu. À direita, saída da AEL, Leda, Pirume. Transponda 5466, controle 120.8. 360, Galeão, data novembro 857, 510, aposto à direita, da AEL, Leda, Pirume. 5466, o transponda 208, controle 3193. 3193, que seja mais correto, chama para ativar a catanã. Boa tarde. Mike Romeu Alfa, aproe agora o pátio 3, chame curto final do pátio 3. O vento agora de 1,50 graus com 1,09, ajuste 1019. Evite sobrevoo de aeronaves no solo, Mike Romeu Alfa. Sente, vai pro ar conforme entendido para o pátio 3 do Mike Romeu Alfa. Certo, Juliette, Bravo Delta, mantenha a posição. 18.95, altímetro 1019. Lima Victor Charlie Yankee Lima, Salvador Tower. Salvador, boa tarde, né? 6315, passou 2-0 para o 9-0, tomação terra. 6315, sem identificação, chegada a mão. Procedimento NDB Zulu, pistão na 0, desço para nível 060, velocidade de 2509. Gente, então desce para o 060, reduzindo, 259, solicita a mão após a RNAV, pistão na 0, mantém ainda a chegada, quando mais próximo será autorizado a RNAV, da Xenia 6315. Gente, mantém a mão, Xenia 6315, aguardando a RNAV, obrigado. Controle, boa tarde, com 1867, decolado, passa 1900. Voo 1867, após 2.000 pés, autorizado Elefa, subido para o nível 360. 2.000 Elefa, 360, voo 1867. Nenhuma aeronave no solo e aproximar para o pátio 3. Negativo pistão no zero. Confirme solo controlado, Michael Mel Alfa. Está no controlado, só vai me desculpar aí, mas o que foi entendido aí, inclusive tinha uma aeronave na final da 17, tinha outra na... No outro também está parado lá outra aeronave. Eu vou desculpar aí, mas o que foi entendido foi que está prosseguindo direto. Mas ainda eu falei para o senhor, prosseguindo e prosseguindo direto. Desculpa aí. Michael, meu alvo, por gentileza, confirme se o senhor ouviu eu solicitar ao senhor a não ingressar na pista 10, a não sobrevoar a pista 10. Não, senhor, não foi copiado. Ok, ciente. O seu solo agora foi os 2.5, estacionado com esse livre, Michael Mel Alfa. Vai na livre, Michael Mel Alfa. Azul 4089, autorizado a decolar pista no zero, vento 1.40 graus com 1.0 nós, mantendo reto de decolagem até 3.000 pés, Azul 4089. Livre decolagem, vai manter reto até 3.000 pés, Azul 4089. Bravo Delta, aguarde para a sua decolagem, Juliette, Bravo Delta. Lima, Victor Charlie, Yankee Lima, et Salvador Tower. 18-195, 118-195, Lima, Victor Charlie, Yankee Lima. Zero, senhor. Arriba. Traffic clear to cross runway 1735, Lima Victor Charlie Yankee Lima. Call me when runway is located. Yankee Charlie Yankee Lima, runway 1735, decolado aos 26. Controle Salvador em 120.8, bom voo. Bom voo, outro, muito obrigado, boa. Copy that, Yankee Lima. After your park, you're clear to leave the frequency and have a good rest, sir. Thank you, após está autorizado a proa de Leda, com subida até o nível 340. Ok, mantenha a proa até 3.000, após autorizado Leda, subindo para o nível 340. Azul 4089. Chama 234. Eu. 6315, se tiver condições, reduza para 2109. Chama 6315. Pode reduzir para 230 devido à licitação? Ativo, 230. Já repito, nossa, eu devia estar descendo para 060, já vai 35, já. Boa, 255, desça para 4.000 pés, ajuste na 019. 4.000, 1.019, boa, 12. Gente, a Xenem 6141, complete chame torre em 118 decimal 95. 1118, Do nível 100 a 7000. Gente, então mantém 3.000 pés, azul 788. 70, emite a radial 310 de Salvador. 70, a direita 270 por 255. Negativo, direita. Direita 270, confirma o limite da radial? Radial 310 de Salvador inicialmente. 310, 255, direita 270. Xenem 6141. Xenem 6141, pouso autorizado, pista no zero, vento de 150 graus com 109. Vila, pouso 6141. Como? Transição Francisco. 3216, contato radar, subo para a nível 370, Cedemon. 370, vamos para 3216. Pronto para a parada. Michael Marsh, stand by, transporte, por gentileza. Livre acionamento, Michael Marsh, quando o acionado chama a torre, 1.8.9. Zero curva à direita. Jean-Juliette Bravo Delta, vou autorizar sua decolagem com curva à direita da pista no 7, logo após a passagem do Airbus 320 agora da Via Angra, final pista no 0, ok? Iniciando espera, mantendo 3.000 pés. Confirme, espera em Amã? Negativo. 3.000 pés, 2019, espera em Amã. O Xanair 63, o embalde 28 para o motor esquerdo, confirme? Passarelo 2230, informa que não compre o gradiente de uma seta na segunda. Gente, passarelo 2230, chame para o pushback para mim. Trabalhamos. Guarde a autorização de Recife, são 3216. Guarda. Condições de voar na proa de pelo, com a descida até 4.000, iniciar a espera. Confirma a posição? Pelo. Pelo, descendo para 4.000 e espera. Voa 1255, voa na esquerda. Afirmativa. Alfa Tango Tango, em coordenação com o controle, eu mesmo solicitou que o senhor mantivesse o ponto de espera pista no zero, aguardando mais uma passagem do Javis. Ok. Iniciando o Juliette de Bravo Delta. Gente. Mas o 27883 aguardando o posicionamento. Gente, o 2788 mantém a posição, informo, estão fazendo um check do INS, impossibilitando o posicionamento e táxi, para que o senhor não fique no ponto de espera aguardando por sem o estimado para decolagem. Mantenha a posição e aguarde novas instruções. Ah, fazer o certo, maravilha. Obrigado. A sua instrução. Acionado ponto, Michael Alfa. Só papá Mike Romeu Alfa, chame a torre para decolagem do pátio 3 de coordenação com a mesma em 118 decimal 95, ajuste ao centro 09. Solo 019, camarada Torres, na frente, vai com o nosso. Solo Xaneve, 141. 7 Bravo Delta, decolado aos 33, chama agora o controle em Salvador em 120, decimal 8, com o voo. Obrigado, Juliette Bravo Delta. Controle Salvador de Papa 3, Juliette Bravo Delta. Bono 255. Na escuta, prossiga. 255, vetoração para sinal, RNAV, pista 10, curva direita para o 220. Direita 220, ou 255, já vai ser vetor para aproximar ou vai fazer obra? Não, vetor para aproximação. Obrigado. Comando 28.6, autorizado direto a Buco, restrito ao nível 330. Confirma restrito? Ao nível 330. 330, direto ao ponto, 3. 2 no 7 Bravo Delta. Afirmo, Juliette Bravo Delta. Tem reta até 2.510 após a esquerda, direto ao Cosmo. Está ciente, então vai manter a reta até 2.510 após direto ao Cosmo, Juliette Bravo Delta. Panem 3.115, vetoração radar, cancele órbita. Estabilize e mantenha a proa 060. Então agora curva na direita, pro 060, descendo a 5.000 pedras, né, 315. O 255 está descendo para 4.000, tem um tráfego 1 hora, 10 milhas. O tráfego está descendo para 050, é o tráfego que o precederá na próxima. 257, 220, pro outro amanhã. Controle Salvador, papapá, Mike, Lete Romeu. Lete Romeu, visual, altimetro 019, na escuta de controle. 09, há muito tráfego na aproximação. Afirmo. Gente, Juliette Romeu. Bono 255, curva esquerda, proa 170. Esquerda 170, com 255. Mais filhete, Romeu está na vertical da BR-324, vai seguir comprando a rotatória, a intenção é sobrevoar em área em Beto. Gente, Mike, Zé, Juliette, Romeu. Mantém 5 mil pés, mandando pro 060, 65. 315, curva à direita, proa 180. Direita 180, proa 65. Dois cinco cinco da Gol, mantenha pra gente pro informe na final da RNAV. Confirme, 255, pode voar 368, e a RNAV? Negativo, mantenha pra gente pro informe interceptando a aproximação final da RNAV. Sim, já tá na interceptação da RNAV final. Excelente. Autorizado, puxa, no parque 3, chame táxi. Autorizado, puxa, sobre o direito, chamando a táxi, as 2788. Então, 319793, autorizado, puxa, na posição 09, chame táxi. Autorizado, na 09, 3193, estaremos táxi. Cite frequência 126, decimal 85. Confirma a frequência, por gentileza? 126, 85. 3, 2, 1, 6, boa. Controle, Juliette Bravo Delta voltando, estamos com autorizado 100 para o Juliette Bravo Delta na proa de Cogno. Juliette Bravo Delta afirma, sobe uma centena direto Petrolina. Uma centena direto Petrolina, Juliette Bravo Delta. Anélia 315, redução 1809. Canel 6315, redução 1809. Janeiro 6315, controle Salvador. Reduzindo 1809, próximo, 6315. Temos 10 para 4 mil pés, 1019. 4.019, Janeiro 6315. Oi, o G34 Nacional, tem esposa até atrasado. G34, pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus com 119, ajuste no 0, 19, G34. Livre, pouso para G34. Alfa Tango Tango, por gentileza, confirme esse visual com o BR-110 do aeronave laboratório, agora curta o final, pista no zero. Alfa Tango Tango, após a passagem do tráfego que pousa, a linha mantém pista no zero, Alfa Tango Tango. Mano, minha ZF, que é da 3915R9. Vai para sobrevoo na região de Arimbeque, mais que cidade meu. Tá treinando seco? Tem 4 mil, tá interceptação da aproximação final, Renato. 7, mas tem 4 mil, vem atrás. Cidade meu. 255, gente, completa a aproximação, Renato, aguardando transferência. Perfeito. 19, chame fora do solo, Michael Mel Alfa. Vem para decolagem, estamos aqui para o norte, mais ou menos. 255 da Gol, passando Serra Vita 366, chama agora a torre, frequência 1895. 295, 255. Solo, mais ou menos, para o Engman. Michael Alfa, considere-se fora do solo aos 4-0, chame curto final na Enrimar, Michael Alfa. Curto Enrimar, Potará, Michael Alfa. Papapá, Alfa Tango Tango, autorizado decolar da pista 1-0, vento 1-60 graus com 1-0 nós. O 255, logo a final do GPS da 1-0. Bom, 255, boa tarde, tráfego avistado, ajuste agora no 019, continua a aproximação, aguarde a previsão de pouso. Olá. Precisava de 9 no 019, é 315. Marque do tráfego. Copiado, Mike Gillette Romeu. O Mike Gillette Romeu, confirme vai sobrevoar Arimbep, Arimbep setor norte, é isso? Confirma, Arimbep, Mike Jet Romeu, chama a torre, solicitado pelo controle. Gente, Mike Jet Romeu, por gentileza, chame agora o controle Salvador 120 18. 308, Mike Jet Romeu. Alfa Papá, Alfa Tango Tango, decolado aos 41, chame agora o controle Salvador 120 18. Prazo, prazo. Michael, meu Alfa, chame solo controlado em RIMAR, vento em Salvador, 150 graus, 10 nosso. Controlado em RIMAR, mas não visual com o Michael Leandro, hein? Gente, 1255, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus com 10 nosso. 20, pouso na 101, 255, bom. Alfa, Tango Tango, ao passar 2000. Pronto, é o Alfa, após 2000, Alfa, Tango Tango, é a centena. TNM 3 no 5, passando 366, achando agora a torre 1895. 2230, puxa back acionamento. Passarela 2230, aguarda pra puxa. Vai dar. Faltando 3193, para o táxi, está com 87 a bordo, 3 horas e 40, perna Campinas. 2000 aprovando, alerta, Alfa Tango Tango. O Tango ciente, pode manter uma centena. Centena, sem restrições, Alfa Tango Tango. Salvador, Xenema 315, boa tarde. Uma milha do 362. Xenema 315, atirei a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 2230, autorizado puxo no remoto 1-2-4-1 no chametaco. Chama táxi 2230. Guarda autorização, voa Elefa, Papapapa, Alfa, Tango Tango. Tango Tango. Ah, pátio 2, autoridade. Gente, no pátio de autoridades, autorizado Salvador para Serra Brava, Golfe Lima, Milton Novembro 857. Conforme rota do plano de voo. Nível de voo autorizado 260, decola da pista 10, curva à direita, saída da Euleda Irume. Transponder 5455, controle Salvador opera em 120.8. Solo Salvador, uma boa, gol 1255, de Francisco. Passo 20, cotejo. Quatro, zero, uma tempo. Deixa eu copiar a cópia. Pôs no 0, cara, 3, 1, 5. Então, 3, 1, 9, 3. Após o tráfego no curso, sinal 1-0, autorizado a alinhar e manter, está? Sinal ali, mantém, 1-0, tá? 3, 1, 9, 3. 2-0, a bola, deu 20. Gente, acionamento, táxi, decolagem, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste altímetro no 0, 9-9. Acionamento em, na torre 5895, pode se ligar. Bola 255, autorizar ataque de Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 2, obrigado.